Intersom, o arrebentão. One, two, e agora? E agora? E agora? Esse é o DJ que o Brasil conhece. Esse é o DJ considerado da galera. Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho. Bota a galera pra dançar. Eu falei dançar! Dançar! Todo DJ Dinho faz você se balançar. Detona seu sucesso, ele faz você dançar. Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho. Bota a galera pra dançar. Tocando todas, DJ Dinho faz você se balançar. Detona seu sucesso, ele faz você dançar. Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho. Bota a galera. Meu amigo Ramon e a Saveiro, meu garoto, está aqui presente. Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho. Bota a galera pra dançar. Vamos nessa, Dinho, agita, vamos lá. Atenção, Didera, que eu pareci com o Ramon na portaria. Urgente, elô, Didera. Sadinho, agita, vamos lá. Tu é considerado no Brasil e no Pará. Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho. Bota a galera pra dançar. É o Intersom. O campeão é o Intersom. O campeão é o Intersom. Pra dançar, pra dançar. Vai, vai. Se dance de Ipanema, sei que você vai gostar. Tá chegando, tá chegando. Se dance nova é muito fácil de encontrar. Dance de Ipanema, sei que você... Bora, Tucuxi, bora, Tucuxi, que é tudo nosso. É tudo nosso. É. Se você quer sair e não tem pra onde ir, vem. Um oferecimento de Grupo Santa Fé. Você vai se dar bem, o som é de... Ele também na frente, ó. Júnior Show. Diga aí, Calangazu. O que do Sox Batata, todo mundo aqui ao lado. Ao lado, meu irmão. Vamos já providenciar aqui, vamos já puxar aqui. Brasil e do Pará, dance no clube Ipanema, sei que você vai gostar. O seu fim de semana vai ter muito lazer. Tem festa no Ipanema, vem comigo, pode crer. Dance, dance no Ipanema, dance no Ipanema, dance no clube Ipanema. Kiko dos Fogos. Dance no Ipanema, banda, banda, banda, voo livre. E a batida que conquistou o Pará. Bora, Roger! Caixa baixa aqui com a gente, tá todo mundo na área! Sacode! O time do São Paulo tá aqui com a gente, obrigado, turma do São Paulo! Valeu! Baby, vem comigo, vem curtir, vem balançar. A festa é toda sua, chega junto, vem dançar. Rubinético Fenômeno é o som que vai tocar. Rubinético Fenômeno é o som que vai tocar. Aqui. É o som que conquistou seu coração. É um som de peso, tá no gosto. Festão do Brasil! Brasil! Rubinético Fenômeno, um som de coração. Com DJ Maurinho e DJ Aldo sem parar. Rubinético é o... Equipe Fonas Lanche! Tá aqui com a gente, obrigado toda a galera. Vamos falar em lanche, meu amigo Marcelino Lanche. Aí na entrada da festa, aí nossa amiga Thaís. A Patrícia e o Paulinho. Os lanches aí que é sucesso. Marcelino Lanche, obrigado toda a galera aí, viu? Um abraço pra vocês aí. Diga aí, Calangazu. Rubinético é o som de Guaraci para o Pará. Esse é o som que a galera já conhece. Quem ouve ele dança, quem dança nunca esquece. Quando ele toca, todo mundo quer dançar. Rubinético é o som de Guaraci para o Pará. Bora. You tell me what it's all about. quem vai amanhecer, bota a mão pra cima que eu quero ver. JP. O som. Intersom. Show. What's really inside of me? What's really inside of me? Pra voltar no CD! Agora vai! Quando te encontrei, um brilho em teu olhar eu vi. DJ Ney. Mais. Não deu pra imaginar. DJ Ney. Um dia ter você pra mim. Família Cheiro Verde está aqui, Brasil, toda a galera. Um abraço pra vocês, tá todo mundo na área, meu irmão. Mas o meu coração. DJ Ney. Não paro de pensar em ti. Rafael e Gabriele, os 15 anos mais bem vividos do mundo, está aqui com a gente hoje. Obrigado, Rafa! Brotão! Na solidão, não deixe sofrer. O meu coração não se pode viver. Na solidão, vai tocar. É! É o todo poderoso, é o B. Tirarirarirá. Alô, Camirá! Alô, Caixa Baixa, tá tudo a galera! Cheiro Verde! Aí, Cheiro Verde! Agora eu viajo nessa nave, direto ao universo tecno. Viajando nas paradas do sucesso, eu sei que vou encontrar meu amor. Quem comanda a galera é o DJ do mar, é o todo poderoso! Joga pra cima! Bora aqui que tá no CD, está ao vivo pra galera. 1, 2, 3, vai. Qualidade, ele é digital. Ele é quem comanda toda a região. Aqui, o som. Ele toca. O som. Preparado. Intersom. O consagrado. Mengão, o consagrado. Bota com o time, meu garoto. Tamo junto hoje, meu irmão. O top DJ. Quando ele toca, ninguém fica parado. Mengão, o consagrado. Mengão, o consagrado. Bora, Caixa Baixa, tá toda a galera. Tal da Nike, meu parceiro Roger, tá todo mundo curtindo. Obrigado a vocês aí, ó. Frente a frente com o Whindersson. Amaralhinho, bora, Amaralhinho. Bora, Pito, tá toda a galera. DJ Nélio, DJ Nildo, agita a multidão. Tocando só sucesso pra galera no salão. Da Virgínia pro Pará, ele toca em todo estado. Mengão, o consagrado. Mengão, o consagrado. Mengão, o consagrado. Vem agora, vem curtir. Já puxou pra galera! Vamos sacudir! De novo, usando o povão, começa a posição. Poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade. Alô, Zezinho! Essa noite eu só quero dançar. Cadê tu? Diga aí, Calango Azul! Porra, vem cá, Calango! Com você, melhor da noite, mas vou no ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor, e o comando é do DJ Brás. Oh, oh, oh, só quero dançar. Venha sentir calor, é só amor. Vou viver a vida em paz. Hoje vou no ouro negro dançar. Hoje vou no ouro negro dançar. Vou preparar! Já já o show pra galera! Marquinho vai, vai. Esquema Dance. Pra dançar e se apaixonar. Fique com a gente, toda a família. Tomás Vingis, tá aqui com a gente. Obrigado a toda a galera, e ó. Cada bola do Jaderlândia. Aqui em Irineu, obrigado a todos vocês, viu, gente? Um abraço a toda essa galera. Até que é o lado do Whindersson. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Quem tá afim de beijar na boca, bota a mão pra cima. Que eu quero ver, que eu quero ver, que eu quero ver. Bora, meu Ita! Tamo entrega da golada. Nunca vi de errado, meu amigo. Em peso aqui com a gente. Obrigado, meu amigo Gesto, tá aqui com a gente. Obrigado, toda rapaziada. Gesto, valeu! Estamos entregando a Saveiro, meu garoto aqui presente. Meu amigo Ramon vai estar aqui com a gente fazendo a festa hoje. Meu amigo Ramon, obrigado, Ramon. Tamo junto, meu garoto. Bora, Jejão. Bora, Jejão. Sofro tentando entender por que não sei ficar sem você. Eu te amo. Cheiro verde, cheiro verde, cheiro verde. Tá toda a galera, meu irmão. Manda 007. Coração, minha vida é tão vazia sem você, minha paixão. Preciso do teu cheiro aqui na minha cama. E você dizendo baixinho que me ama. Só você conhece cada parte, cada pedaço do meu coração. Foi tão batalha solta, eu me apaixonei. Fazendo um chifrinho com você, meu bem. DJ Rafael, Josias e Darlan. Eles dão a chicotada do amor. Estamos entregando o Linguinho, está aqui presente. Lá do Palio Safadão, meu parceiro Renato. Meu amigo Riguinho está aqui, está todo mundo na área. Obrigado, toda a galera do Palio Pancadão. Quem tá solteiro, dá um grito que eu quero ver. É muita onda, né? Vamos preparar que já já tem um show pra galera. Um show diferente hoje, né, Lozinho? Hoje o som tá diferente. Quem acredita que o Paysandu não vai cair, bota a mão pra cima que eu quero ver aí. Quem ainda acredita que o Leão ainda vai continuar na Série C, bota a mão pra cima que eu quero ver aí, ó. Tá difícil, tá difícil. Mas tem que acreditar, né, gente? Quem tem uma vizinha fuxiqueira, dá um grito que eu quero ver. Quem tem um amigo viado, dá um grito que eu quero ver. Quem tem uma amiga sapatão, dá um grito que eu quero ver. Quem vai amanhecer, dá um grito. Ei! Bora, Dodô, pressão! É Relaxa, você tá na minha, eu também te quero. Toda hora. Larga de besteira, nosso caso é sério. E me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Você tá na minha, eu também te quero. Larga de besteira, nosso caso é sério. E me entrega logo o seu coração. Já não aguento de tanta ilusão. Intersul. Vou pra aí porque a noite tá fria. Kiko dos Fogos. Sozinha precisa de mim. Pra Bileco tá de volta. Pra te beijar, não faz biquinho porque eu sei que tá fim. Eu tô chapado e qual é a tua? Quem me falou? Barulhinho Sati, toda a galera por aqui com a gente também. Obrigado, toda a galera. Tratou, apagou. Tá aqui ao lado! Eu te agarrei, novinha, pode pá. Eu te beijei, novinha, pode pá. Te conquistei, novinha, e novinha, e novinha. Eu te agarrei, novinha, pode pá. Eu te beijei, novinha. Aqui com a gente tem todos os agressivos. Aqui de dentro, de dentro de fora. Isso aqui com a gente tá toda a galera dos agressivos. Essa daqui vai pra aquele cara que no final da festa pegou a mina. Bora! O bonde todo. E aê! Ela pra mamar, nós é rir, não marca toca. Depois chega emocionado, pede pra beijar na boca. Depois quem tem um amigo que tem boca de pelo, bota a mão pra cima que eu quero ver aí. Aí eu vou ter que zoar, beijo no banco ela mamou. Aí eu vou ter que zoar, beijo no banco ela mamou, mamou, mamou. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Alô, paredão, estrada do Inhame, tamo junto. Meu patrão DJ Uga Uga. Vai, mamãe, vai, mamãe. E aí, vacilão? Vacilão. Volta aí, playboy. Relaxa, filha. Abre o jogo, acabou. Pra que só desenvolve o amor? Eu confiei, entreguei. Meu coração a doze machucou. Noite do meu lado, fica aqui imaginando. Mas como pôde cair nessa fase de amor? Vai, vai! Parabéns a você que me fez entender que minha paixão não é você. Vou demonstrar, esse eu vou falar. Bora agressivo, chora galera! E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado, vou demonstrar, esse eu vou falar. Se faz o amor, eu confiei, entreguei. Meu coração vai por se machucou. Noite do meu lado, fica aqui imaginando. Mas como pôde cair nessa fase de amor? Ontem eu vi você. Meu sonho, ontem eu te beijei. Meu sonho é ter você aos meus pés, mas nunca te humilhar. É do jeito que a galera gosta! Poder te tocar, sem sonho, meu sonho, e realizar, meu sonho de viver com você. Ser sempre real. Meu amigo Mário e o patrão Frank Mox tá aqui, Brasil. Obrigado, Mário. Um abraço pra você, tá toda a galera. Ao limite, já. Conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites. Muito real. Paixão de um mortal. A galera gosta, meu irmão. Poder te tocar, seu sonho, meu sonho, é realizar meu sonho, o sonho de viver com você. Ser sempre real, nós todos, sem se acordar, nós todos, por ti eu vou aos limites. Tu gosta, né, Padrinho? De conquistar pra viver só pra mim. Diga aí, Calangazu. Aos limites, vou aos limites. Bora, família, caixa baixa. Aos limites. Aqui com a gente tá todo mundo. Aqui, o som de Curuçá, Intersom. Cadê? E não te vejo. Vai, que é pra dançar, dançar. Te amo e te quero. Aqui, Intersol. Porque te amo. Porque eu te quero. É. O meu amor é você. Vamos tocar tudão pra galera. Ninguém no mundo. Bora, tá, bora, Roger. Como bora, Batata, meu parceiro. Batata aqui ao lado, meu parceirão. Quero brilhos do. Bileco do merengue. Vamos danar. Eu só quero amar. Junto eu quero estar nas noites de luar. Sentindo o calor do seu corpo. Quero me afogar de prazer contigo. Contigo. Em festa, meu amor! Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Em uma passarela da BR-316. Lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Fala assim pra ela! Tá no horário, vai! Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. DJ Ney. Libera que eu tô afim. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Olha o Fusquinha, vai! Fusquinha, meu Fusquinha, Fusquinha tava todo zeradinho. Logo dando uma volta no bichinho. O meu Fusquinha tava todo zeradinho. Fui logo dando uma volta no bichinho. Depois da volta o povo todo comentou. Esse gordinho foi sucesso que passou. Depois da volta o povo todo comentou. Esse Fusquinha fez sucesso onde passou. Chegando em casa, eu fui pensar em que garagem meu Fusquinha ia ficar. Mas como eu tenho uma boa amizade, minha vizinha ofereceu sua garagem. Música. Você já ouviu falar desta minha canção? A minha história eu vou lhe contar. Eu tenho uma garota que é um avião, mas ela resolveu me abandonar. Foi no final de tarde, domingo de verão, quando eu conquistei seu coração. Você vestida jeans, pra mim não te ligar, batendo aquele papo informal. Os olhos verdes, era uma tentação. Deixa eu canto com meu coração. Um corpo de princesa, só anda sensual, fazendo levantar o meu astral. Parceiro Gleison Guerreiro, taxista, está aqui com a gente, obrigado Gleison. Um abraço pra você daqui com a gente, obrigado toda a galera. Vamos lá! Pode ser então, um outro cabeludo, ou mesmo um ladrão de coração. Os agressivos aqui com a gente do Whindersson, pra toda a galera. Bora caixa baixa, taraja. Oh, meu amor, beija pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Oh, meu amor, beija pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Gosta, Guigo? Esse vai pra coleção. Sorrindo quando está transando, de todo jeito. O IT vai tocando, tocando, rolando e não quer mais parar. Ai, como é gostoso beijar. Que beijo bom, bom. Beijo gostoso, gosto de bombom. Que beijo bom, bom. Beijo gostoso, gosto de bombom. Família Bofa, está aqui Brasil, obrigado a toda a rapaziada. Um abraço para vocês, está todo mundo no Inter. Kiko dos Fogos. Intersom, o arrebentão de Curuçá. Aqui é o super-herói arrebentão. Passava, passava, passava sim, uma eternidade te esperando, te esperava sim, a imensidão do meu amor por ti. Sim que o povo gosta. Não se expressar. Deixa de dançar, é! Por ti não se expressar. Por ti. Família Cheiro Verde, está aqui com a gente, todo mundo na frente, obrigado a toda a galera, hein? Um abraço pra vocês, já tem o show! A gente vai começar! Oh, meu bem! Meu bem! Depois andava na beira do mar, mar.

Matheus, Luan, firmeza total das Águas Lindas. Tá aqui com a gente, da Tura das Águas Lindas, meu irmão. Tá no setor do Luan, né, Luan? Meu amigo Passarinho das Pedras Grandes. Obrigado, Passarinho! Manda 007. Cheiro verde, meu irmão, o balde dos caras. Abarrotado de cerveja, meu irmão. Ela só quer encontrar um coração partido e também já tenha sofrido por amor. Hora de dançar, vamos lá. Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela, juntar a minha tampa com a panela dela, temperar a nossa vida ainda mais sabor. Eu tenho um parceiro Carlos Coral, lá no Jaderlândia. Obrigado, Carlos! Você vem aqui buscar. Te prometo não te prometer nada. Não faz sentido te dar casa, comida e roupa. Mas se faltar, se faltar amor, se faltar amor. Diga aí, Calanga Azul. Vamos fazer o juramento do dedinho, juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou. Trato tá feito. Nem show, show. Aqui show, não tem assinatura, a gente sela com beijo. Vamos fazer o juramento do dedinho, juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Então fechou. Meu amigo Marcelo Lanche, aí na entrada da nossa festa, nossa amiga Thaís, a Patrícia, o Paulinho, toda a galera aí, ó, que fazem aí parte da equipe de trabalho do Marcelo Lanche. Um abraço pra vocês, toda a galera. Um abraço. 07. O Top DJ Ney Show. Eu tenho um abraço pra te dar. Cê quer que eu leve, aí eu vou, cê vem aqui buscar. Te prometo não. Os agressivos, pra toda a galera também, um abraço pra vocês. Casa com tá na área. Balada. Se faltar amor, se faltar amor, manda 007. Caiu quando subiu o álcool, aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando um modo. Marcinho do DVD. Nosso amigo gordinho, tô ligado à produção, viu, gente? Estão de parabéns aí. Vocês que trabalharam a semana toda pra fazer tudo isso aqui ficar perfeito pra vocês, viu? Obrigado pela produção do Inderson, viu? Cebolinha, o homem que pegou a revista, hein, Caixinha? Abraçando as garrafas, solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças. Maldito Cebolinha, cadê tu, Cebolinha? Diga aí, Calanga Azul. Tá aqui, pô. Copo, abraçando as garrafas, solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto cê não volta, eu tô largado as traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Oh, oh, oh, falta de você, bebida não ameniza. Oh, já já mensagem do amor, do Luan, apaga fogo, diretamente pra Bahia. Ih, tá num CD, Luan, ó. Eu tô te ajudando já. Rapaz, o cara queimado, eu te contar. 007. Banda 007. Olha onde eu vim parar. Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada. Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada. Tudo bem. Parceiro gordo aí, os caras de pau do Marco. Tá aqui com a gente, obrigado, legal. Bora, vamos, meu garoto. Caixa baixo tá aqui com a gente, obrigado, Roger. Que tu vai ver. Os agressivos. O amor que eu sinto por você, nada disso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar, porque você não sabe. Amarelo, Sachi aqui com a gente, obrigado, Amarelo. Pinto o site, bora, meu garoto. Quanto coxinho. Isso você deve entender. O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar, porque você não sabe o sentido de amar. Tentação. quer ser ou não quer ser? Quer ser minha namorada? Dividir um sonho. Ô, batata, meu garoto! De aliança e de mãos dadas. Vamos se juntar de novo. Quer ser minha namorada? De rolé pela cidade. Um beijo de pipoca. Amanhecer, hein, Roger? Venda até sessão da tarde. Vamos até de manhã, hein? Eu tenho sonhos e em todos os meus planos tem você. Yeah. Janjan conseguiu o Wi-Fi! Em mim, depois daquele beijo que me deu. Me sinto adolescente quando você chega mais perto de mim. Nunca me sentir assim e vou até o fim. Diga aí, Calangazu. Sua mão na minha, acho que essa vez é pra valer. Já pensou no dia de chuvinha, nós dois dormindo de conchinha. Só falta você me responder. Põe a sua mão na minha, acho que essa vez é pra valer. Já pensou no dia de chuvinha, nós dois dormindo de conchinha. Só falta você me responder. Chegamos pra fazer de uma forma diferente. Banda Louca Tentação. Louca Tentação. Interson de Curuçá. Pensando bem, vocês se merecem. Mas a sua história não vai acabar bem. Olha que se faz o que se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E agora eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tanto espera. Que ela tá livre como um passarinho para poder ficar contigo, baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me trair. Eu nunca te traí. Cala a boca, pois estava aqui quando ele sim me falou da lingerie. E ela estava aqui. Tanto que eu te dei e te confiei. Mas onde que eu errei? Sua ingrata. O Top DJ Ney Show. Explica agora como a culpa é minha. Chegamos pra fazer de uma forma diferente. Banda Louca Tentação. Louca Tentação. Banda 007. Docinho de São Paulo, tá aqui com a gente, um abraço, Docinho. Nesse instante, por onde ela anda? Essa aqui é boa. Infelizmente, alguém sabe, mas não quer me dizer. Leco. E os passarinhos que voam distante sabem muito bem aonde anda você. Ela passarinho. Parceiro Rafael, nossa amiga Gabi, Evelyn, Emma, Pretinho, Érica, Tiara, Felipe, Cris, Ana, Leandro, Cris, Charles e Amara, toda a família Monteiro. Tá aqui com a gente, obrigado, toda a família Monteiro, viu, gente? Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Obrigado, hein? Tamo junto. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Sem esta mulher eu não posso. Posso ir, bicheiro verde? Está aqui com a gente com um balde lotado de gelado. Não vou mais na minha casa, não levo tempo em beber. Pode mandar que a gente está tomando tudo hoje. Se ela não voltar, sou capaz de morrer. Família Blackstone. Está aqui presente, obrigado a toda a galera. Um abraço para vocês. Para dançar, para dançar! Ei, que isso? É Essa mulher já dominou minha cabeça. Ei, o que é isso? Já fiz de tudo pra fazer com que eu te esqueça. Ei, o que é isso? Essa mulher já dominou minha cabeça. Ei, o que é isso? Já fiz de tudo pra fazer com que eu te esqueça. Estou passando mal, mulher sensacional. Ela é charmosa. Parceiro Mário da BR. Obrigado, Mário! Estou passando. Tá aqui com a gente, obrigado a toda a galera. Valeu! Ela é charmosa, atraente e exibida. Tudo começou com o olhar. Tudo começou daquele jeito. Cheio de malícia no olhar. Apaixonei, não teve jeito. Não deu pra disfarçar meu coração. Quando lhe tirei para dançar, e quando mais tocar essa canção, mais louco por ela eu vou ficar. Ei, que é isso? Essa mulher já dominou minha cabeça. Ei, que é isso? Já fiz de tudo pra fazer com que eu te... Também toda a família Gonçalves, sempre presente nas festas, ele deu. Obrigado, família Gonçalves. Um abraço a toda essa galera. Com minha cabeça. Ei, que é isso? Já fiz de tudo pra fazer com que eu te esqueça. Em final do ano, vamos estar no Maranhão, no Festão do Severino, para fazer uma grande festa no Maranhão. Nossa intenção de volta lá no Maranhão. Tudo que é bom tem que voltar. E a gente, claro, voltando no Maranhão mais uma vez em dezembro. Patrão Josi, lá de Grapeço, obrigado, nossa patroa, um abraço pra você. É o nosso amigo Digo! E que pegar bolso cego, toda a galera! Vamos encerrar, vamos encerrar! Diga aí, Calangazu! Vamos estar sábado que vem aí, ó, no quilômetro 22 da estrada aí, quem vai pra Terra Alta. Com festão da toda a galera, tá todo mundo convidado. O nosso Interson vai estar por lá, viu? Convidando todo mundo pra curtir o Interson, sábado e domingo. Lá no quilômetro 22, chegando em Terra Alta, no beira, no Balneário Filé pra galera. Onde eu chego, você sai. Família Cheiro Verde, aqui Brasil está todo mundo, valeu toda a galera, toda a galera. A lua inteira agora é o manto negro. Um abraço também aos nossos amigos da Dirituia. Obrigado toda a galera de Dirituia. Brevemente o Interson vai estar por lá. Quero um machado pra homem da moto, tá aqui presente, um abraço. Quero acordar do sonho agora mesmo. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro no céu. Alô, beijo! Sempre está lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo. Você vai chorar. Em agosto, E a cerveja do Cruzeiro, viu, gente? Quem toca o Interson em Guarapiaçu? Cerveja um réu, a festa toda, sede Cruzeiro. Que a gente passou, que a gente passou, que a gente, e a gente se amou. Você está dividida, eu posso entender, mas sei que esse outro não ama você. Pois só te faz chorar, só te faz sofrer. Como é que é? Como é que é? Vai! Feliz, vai pra Bahia, né? O cara até dança. Não consigo mais te esquecer. Estou sofrendo muito por você. Patuí, tu foi salvo hoje pelos dados, viu? Quase, papai, quase! Eu juro, nunca mais vou me apaixonar. Me iludi, amor. E estou sofrendo por você. Então! Escuta esse som, tal! Foi você a pessoa que chegou, me completou. Foi você que eu escolhi pra mim. Você chegou e a toda desbancou. Meu amigo Ival, Yesna, está aqui presente com a gente. Prestigiando o Whindersson, obrigado a toda a galera. Bora, Roger! Você eu escolhi pra mim. Ô, Patrick! Chega aí, Patrick. Você escolhi pra mim. Você eu escolhi pra mim. Pra mim. Noite sem lua, você chegou. Foi bom, nossa amiga Evany. Lá de Manel dos Santos está aqui com a gente. Obrigado, Roger. Toda galera, seja bem, todos bem-vindos no Whindersson. Valeu. Um abraço. Foi você que eu escolhi pra mim. Você eu escolhi pra mim. Você eu escolhi pra mim. Você eu escolhi pra mim. Você eu escolhi pra mim. Diga aí, Calangazu. Rola, meu parceiro, deixou. E aí, Murilo? Como é que tá? Vamos começar a preparar pro show daqui a pouquinho, garoto. Ok, Calangazu, já já do show. Diga aí, Calangazu. Fala, meu parceiro, Zezinho. Chega aqui com o Júnior Show. Rapidinho aí, Zezinho. Zezinho, chega e parece que você vai receber já, viu? Pra mim. Você escolhi pra mim. Você escolhi pra mim. Você escolhi pra mim. Você escolhi pra mim. Pra mim. E deixou. Você escolhi pra mim. Nosso amigo parceiro Picadinho também, tá legal? Galera da Golada. E eles estão com a gente, parceiro Alisson. Tá todo mundo com a gente também, deixou. Deixou. Você escolhi pra mim. Você escolhi pra mim. Quem tá feliz beijando a boca, bota a mão pra cima que eu quero ver aí. Quem tá solteiro ainda, bota a mão pra cima que eu quero ver. Vamos curtir esse som aqui, bora. É Zé Neto e Cristiano. Jeitinho diferente, hein? Acústica. Prepara que já já tem o show! Tem o show! Tem o show! Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim.